De cara, capivara. Contra o programa político socialista. Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto a violência. E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado. A questão pedagógica. Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. Obrigado. É isso aí, estamos ao vivo aí na Rádio Capivara, 96,1 FM, com mais um De Cara com a Capivara. Hoje, quinta-feira, 13 de agosto, quase sexta-feira, 13. Erramos por um. E hoje eu tô aqui de cara com o Eusébio. Porque um rangido não pode faltar, né? Boa noite, gente. Agradecer antes de mais nada a oportunidade de estar falando para quem nos está ouvindo, trazendo um pouco do livro aberto das experiências, das aventuras, blaves bleves. Do tipo assim, vai vendo. Tudo bem, eu sei, eu falo isso sempre. Beleza. Vimos aí parte da apresentação do nosso convidado, né? A outra parte eu queria que você continuasse agora e dissesse quem é você. Quem sou eu? Tá aí uma pergunta complexa. Isso daria um capítulo de livro. Eu tô pensando por onde eu começo. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou fixar um pouco no momento do meu passado presente. Estou aqui em São Carlos desde 2007, de onde eu vim de Campinas para fazer biblioteconomia. E desde então estudei na faculdade, hoje sou formado, né? Trabalho aqui na cidade também com bibliotecas, né? Disso vivo, faço meus dias, faço minhas baladas, conheço muita gente por aí. Isso aqui em São Carlos, sem falar da minha vida pregressa em Campinas, que tem gente aqui que até testemunha, que aí já é uma outra história que eu teria praticamente que fazer uma radionovela e corre o risco de ainda assim não dar conta de contar tudo. Bom, isso pra começar. Conta, fala, quando você chegou em São Carlos? 2007 foi o ano. Antes eu morava em Campinas, né? Passei um longo tempo fazendo faculdade de ciências sociais, curso que contribuiu muito na minha formação, inclusive até pessoal. Nesse período das sociais, eu também conheci muita gente, conheci muitas movimentações, participei de vários grupos estudantis, movimentos, gente tentando fazer coisa, gente fazendo coisas. Mas eu sentia, porém, que faltava algo. As ciências sociais. Faltava álcool. Algo. Não confunda algo com o que tem na bomba de gasolina. Ou numa garrafa. O fato é que eu gostava da formação das ciências sociais, mas sentia a falta de uma vivência mais prática que eu tentava ter. Ao mesmo tempo que trabalhando como bolsista atividade, lá na Unicamp chama Bolsa Trabalho, é tipo uma bolsa para quem tá sem emprego e precisa de uma renda. Eu comecei a trabalhar muito com bibliotecas, com arrumar livros. E nesse meio caminho eu fui conhecendo, nas minhas viagens de movimento estudantil, gente aqui de São Carlos, gente que trabalhava com biblioteca. De repente eu tava trabalhando no projeto de um cursinho popular, que tinha um certo acervo de livros, e eu comecei a achar essa coisa de biblioteca interessante. Até que achei tão interessante, e São Carlos ao mesmo tempo é uma cidade que começou a me chamar muito a atenção, que eu resolvi, por indicações e busca de informações, prestar biblioteconomia. Acabei prestando o vestibular, passei, acabei largando um emprego num banco na época, que eu ganhava razoavelmente bem, mas não estava muito satisfeito, estava me sentindo meio peixe fora d'água, não condizia muito com meus desejos e sonhos societários, artísticos. E aí, pelo viés da biblioteconomia, vim pra cá. Fiquei desempregado um tempo, teve gente até mesmo que pelos palquinhos da vida me conheceu catando lata com saco preto e bicicleta no lombo, até que aconteceu que no início do ano eu tinha prestado um concurso para a prefeitura de São Carlos e em setembro do mesmo ano de 2007 me chamaram. Desde então eu virei estudante vicariano e funcionário público, por que não dizer baladeiro e praticante da mesa quadrada nas horas vagas. Como é que é? Participante da mesa quadrada nas horas vagas. É. Eu nunca esqueço que Vinícius dizia que a vida é a arte do encontro, não é mesmo? Você mencionou que trabalhar no banco e tal não condizia muito com seus anseios artísticos. Qual a sua ligação com a arte, assim? Como que você sente a arte e, além disso, conta quais são suas brincadeiras artísticas, por favor? Bom, eu, assim, digo informalmente que eu sou amante das artes. Particularmente, eu gosto muito de música. Busco muito MPB, busco muito músicas étnicas, busco muito músicas que remetem a nosso rico folclore popular. Tem gente que até acha o termo folclore um tanto limitado, fala de cultura popular. Isso é outra coisa que dá mais uma discussão boa, aliás, né? Mas tenho descoberto que tambores e batuques e gente colorida me atrai como um rio. Cultura popular, né? É realmente um tema que me intriga por pensar nessa ideia, porque de um lado parece que a gente chamar algumas manifestações de cultura popular tem um caráter negativo, né? Dizer que é uma cultura que não é a cultura, né? É uma cultura qualificada. Eles, né? Ela tá fora dos limites da cultura, de alguma maneira. É uma manifestação menor. Como que você vê isso? Música clássica. Eu diria que estamos navegando num terreno realmente pantanoso. Eu acho que as pessoas têm entendimentos muito diversos do que seja cultura popular. Tem gente que diz, por exemplo, que um Chico Buarque ou um Caetano Tropicalista é MPB. Outras pessoas argumentam que esse tipo de música é muito refinada e, em alguns casos, até elitista. Há quem diga que os universitários representam a cultura. Há quem diga que a universidade é uma ilha. Tem gente que fala que rap, funk e o que chamam de pop sertanejo é cultura popular. Há gente que torce o nariz pra isso. Como a gente que ama Luan Santana. Como a roqueiro que segue a opinião do Regis do Yahoo e abomina. Ou seja, o que é cultura popular, afinal de contas? Eu acho que quando eu falo que eu sou movido a batuques, maracatu, samba de coco, jongo, a gente tá falando de uma espécie de cultura popular que representa um determinado ethos. Ou um conjunto de ethos, a saber, um conjunto de pessoas de características mais ou menos semelhantes, mas que ao mesmo tempo pode representar uma pluralidade de diversidades, mas que de uma certa maneira é reunida por gostar de um mesmo tipo de festa, de um mesmo tipo de balada, de um mesmo tipo de música, que segue um determinado discurso que essas músicas propõem. Eu acho que há grupos, ethos, guetos da cultura popular que traduzem determinados discursos. Às vezes, até mesmo no que a gente chama de MPB, a gente vê uma diversidade muito grande de discursos, mas esse rótulo MPB traduz um determinado tipo de música, um determinado tipo de instrumentação, que às vezes você diferencia do pop sertanejo, diferencia de um funk. Porém, também não dá pra dizer que funk, rap, sertanejo não seja cultura popular. Ora, eles representam grupos sociais muito importantes, representam periferias, assim. O próprio rap é muito reconhecido por ser uma voz da periferia e tem um determinado discurso que faz do rap, sim, um verdadeiro documento vivo, assim. O que, por outro lado, não significa que eu concorde com todos os discursos que o rap faz. Da mesma maneira que o próprio funk, se você ouve os proibidões da vida, eles falam muito também sobre periferia. Porém, eu, por exemplo, não concordo com aqueles funks que já tem uma postura mais sexista, assim. Eu não concordo, assim, com a maneira que alguns funks tratam as mulheres, por exemplo. Aí vai debates e debates, assim. Só uma brincadeira, então, com isso, Eusébio. O nosso ouvinte de Higienópolis disse aqui pra você: funk não é música, comenta isso. Como dizer assim? Começo perguntando: o que é música? Música é tanta coisa. Você falou mesmo da coisa de como eu vejo a música clássica. Se você for ver, por exemplo, Heitor Villa-Lobos é música clássica. Porém, ele reproduz batuques, ele reproduz coros indígenas. Até que ponto a gente também não pode dizer que Heitor Villa-Lobos também não é música popular? Da mesma maneira que algumas formas de jazz soam muito eruditas. E, no entanto, tem uma linguagem própria que é diferente, por exemplo, de um Johann Sebastian Bach. Só que, ao mesmo tempo, muitos roqueiros orquestram suas músicas, até mesmo no heavy metal, e usa contraponto do mesmo Bach. Até que ponto dá pra estabelecer fronteiras? É tão complexo. Às vezes, os conceitos, eles são muito didáticos pra explicar, mas muito limitados pra perceber. Eu diria que certas visões, até mesmo acadêmicas, precisam se permitir a arte de serem mais cognitivas, mais holísticas até. Às vezes, os conceitos não podem ser vistos como entidades absolutas. Conceitos não são deuses. O que não significa que eu também não tenha lá minhas religiosidades. É o seguinte, a gente vai para a primeira música do Eusébio e daqui a pouco a gente volta. Queria, né, fazer até um comentário. Por favor. Se tem uma razão pela qual eu sou fã dessa cantora que vai vos cantar, que se chama Mariana Aidar, é que ela tem uma liberalidade que me diz muito respeito. E essa música chamada Palavras Não Falam fala muito disso. Conceitos não são deuses, né? Mas eu tenho lá minhas religiões, né? Cuidado, cervejas e teclados não combinam. Pra fazer música e nem pra preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei. E me faz ver o que não tem palavras. Por mais que eu tente, são só palavras. Por mais que eu me mate, são só palavras. Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música e nem pra preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei e me faz ver o que não tem palavra. São só palavras. Por mais que eu me mate, são só palavras. escrevendo e vejo tudo sem vaidade. Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei e me faz ver o que não tem palavras. Por mais que eu tente, são só me lembrou muito, e essa conversa sobre a cultura como um conceito que é muito amplo, né? Que ele é amplo por si mesmo, essa sua proposta, que é, eu apoio muito, assim, acho que muita gente apoia nisso, que a universidade tem que ser mais holística, ela tem que ser mais aberta, né? Uhum. E, me lembrou muito o modo como Deleuze entende conceito, né? Que é justamente um rizoma, uma teia de relações que se cruzam e se cruzam com todas as teias de relações. O conceito bicicleta tá, de algum momento vai cruzar com o conceito cadeira, né? São coisas que se cruzam. Sim. Você já leu Deleuze? Eu fiquei curioso. Olha. Ou esses franceses... Rapaz, que eu ouço muito falar, mas eu preciso visitar a casa livresca desse menino. E aí eu faço um parênteses. Tem gente que às vezes me olha, às vezes pode ver, porque às vezes imaginam, porra. Estudou ciências sociais. Imagina aquela pessoa que passa lendo trocentos livros, lendo mil e uma teses. Eu sempre tive um conceito de sociologia, de antropologia, muito mais intuitivo do que propriamente acadêmico, na verdade. Talvez eu não tenha lido todos os livros de Marcel Mauss ou mesmo do Lévi-Strauss. Talvez eu não tenha lido todo o Capital do Marx ou todas as bíblias do Max Weber. Porém, quando eu vejo as coisas que vejo, quando trabalho, quando visito um bairro periférico ou quando vou fazer alguma contação de histórias numa comunidade, de uma certa maneira, tudo que esses autores dizem, eu me vejo na possibilidade de vislumbrar sensitivamente. Eu sempre tive uma noção de ciência social muito intuitiva, na verdade. Às vezes eu sinto que eu conheço muito mais sobre fato social através do que eu vejo e interpreto. Porém, sim, já ouvi falar de Deleuze. Sim, já li algumas coisas de Foucault, já me falaram sobre análise do discurso, sobre Bakhtin, sobre Pêcher. Algumas coisas dessas já cruzaram o meu caminho. Mas eu não sei dizer. Eu acho que, na verdade, eu entendo mais... Há uma coisa que eu acho interessante que falam do Foucault e que eu vi, por exemplo, num livro Capital, num livro sobre análise do discurso. Droga, me fugiu o título! Pô. Mas, por exemplo, em coisas que eu também ouvi falar do Jacques Derrida... Bom, tô lembrando das minhas aulas de sociologia e de antropologia. Eu ouvi falar de um negócio chamado apofasia. Nossa, esse menino tá falando grego. Ou será que tá falando egípcio arcaico? Ou será que tá falando... Ah, sei lá. Tô falando de grego, tô falando de Egito. Mas eu também não quero ser etnocentro. Bom, todo respeito às culturas, tal. Mas uma coisa que se fala é aquela coisa de se definir as coisas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas não são. Lembrei a obra do Foucault, Arqueologia do Saber. A maioria dos conceitos que ele dá de séries conceituais lá, você não vê ele explicar por aquilo que o conceito é. Ele fala: tal conceito não é isso, não é aquilo, não pode ser aquilo outro. Mas ele deixa uma margem aberta. E eu vejo que minha vida tem muito a ver com isso. Às vezes eu tenho muito mais clareza de dizer o que eu não sou do que de dizer aquilo que eu sou, na verdade. Eu sei o que eu não seria, com certeza. Mas, Eusébio, aí é que eu queria chegar. Que você, entre o que a gente sabe, o que a gente tem certeza do que a gente é, o que a gente tem incerteza, mas que a gente, né, sente uma coisa sensitiva em relação ao mundo. É como que é essa questão da nossa identidade em relação ao que é o mundo... quer que a gente seja, essa normatividade, essa passividade. Eu te pergunto isso porque eu lembro do Eusébio numa história, assim, cara, eu vim hoje pro programa aqui pensando, falei assim, cara, o que, que eu lembro do Eusébio na época de Campinas, sabe? E, cara, muita festa, né? Muita bebida, muita declamação no IFISH, declamando poemas lindos, né? O Eusébio com umas falas maravilhosas. Mas eu lembro o dia que a galera chegou lá em casa comentando que o Eusébio tinha passado num concurso no banco e ia cortar o cabelo. Você vê, Lari. Você vê. São essas questões. E para muita gente que às vezes tem um espírito realmente... até politicamente mais militante, eu paro pra pensar o choque que não foi. Mas há uma questão que os meus anos de cabelo de mundrungo e de artesanato na beira da praça, porque sim, eu já fui micróbio, pra quem não sabe. Sim, bom, eu já tinha dito no início que eu já catei lá tem palquinho. A questão é uma coisa muito fundamental. Ótimo. Tudo é divino, maravilhoso. Mas... meu estômago ronca, gente. E o de muita gente ronca. E esse, no fundo, é o problema capital do mundo. Estômago é uma realidade que, de tão fundamental, suplanta qualquer ideologia. Ninguém balanço uma bandeira de sem terra, do que for, se não comer, se não tiver saudável, se não tiver disposição para pensar. E isso consome muito mais energia do que as pessoas param para ver. Acontece que isso é uma realidade que vale para todo mundo, independente de religião, partido político, credo de não sei o quê. Às vezes é preciso ter uma visão um pouco mais ampla e enxergar aquilo que eu digo que são questões de humanidade. Socorrer a fome é uma questão de humanidade. Salvar um colapso nervoso é uma questão de humanidade. Esse é o grande ponto. E isso não significa que eu vou deixar de acreditar em certas coisas só porque. A questão é que é preciso achar uma equação sustentável no meio disso tudo. Como que a gente vai construir um mundo melhor para as pessoas se a gente não conseguir assegurar a fome da pessoa que está ao lado? Começa que o próprio conceito de mundo melhor é tão amplo quanto o conceito de cultura popular. Fala. Mas aí que você volta, então, né? A gente tá falando dessa fome, né? Pra suprir essas necessidades tão básicas nossas. Mas aí eu fico pensando, né? Justamente que aí você voltou pra questão da cultura popular. Essa questão da outra fome, né? Que é o fato de você tá com o estômago cheio, mas você tá cheio daquilo que você tá fazendo, né? Que for esse, no caso, você com esse trabalho no banco, em algum sentido eu também, no meu trabalho, enquanto eu dava aula, por que essa escolha de realmente viver uma vida que tenha mais a ver com você? Outra coisa para se pensar. Você, Larissa, falou do tempo que eu declamava poesia. Eu confesso que poesia é uma coisa que tem feito falta na minha vida. Faz tempo que eu não escrevo regularmente. Faz tempo que eu não recito. E faz também tempo que o meu tempo se sente sufocado por determinadas obrigações e necessidades básicas. Às vezes poder-se-ia dizer, mas Eusébio, você passa 8 horas por dia trabalhando, será que isso é vida? Só que eu sou simplesmente um cidadão que baladeia na noite. E isso é uma coisa que, até conversando com algumas pessoas têm me atentado. E essas pessoas que às vezes têm família, filho para cuidar, conta para pagar, dívidas estourando os miolos, será que as coisas também não são mais crônicas? E aí dá pra gente se perguntar também, o que essas pessoas creem? O que elas enxergam? Qual a visão de mundo que elas têm? E principalmente, será que nós somos capazes de supri-las? Querem saber uma coisa que eu acredito que pode mudar a humanidade? Duas, na verdade. Uma é muito desvalorizada. E eu acredito que quem desvaloriza sabe por que desvaloriza. Por que que a educação paga tão mal? A gente pode achar isso simplório, mas eu vou falar com a experiência que eu tenho de cuidador de criança e contador de história, que é uma atividade que eu exerço informalmente. Quando você fala para a criança uma verdade tão profunda que ela crie um mundo em torno dela, isso marca a criança pra vida. E se tem uma coisa que pode mudar o mundo, é isso. Quando eu falo de contação de história, de uma certa maneira eu puxo sardinha pra ar. Muita gente está cansada de ouvir falar de corrupção e de criminalidade. Mas quem escapa à simples realidade de uma música que toca a alma? Isso também é holístico. Vou fazer mais um gancho. Até antes da nossa conversa, a gente estava tendo uma longa conversa sobre essa coisa de posicionamento, de militância política. Eu atualmente tenho tendido a ter uma posição meio de expectativa diante de tudo que está acontecendo. A gente passou por anos de ditadura militar que teve uma chaga social terrível para nós. Embora haja muito direitista que ainda defende a volta dela, eu não vou deixar de considerar todos os lados da moeda. É importante que se diga. Depois veio a corrente do neoliberalismo, Estado mínimo, lógica do mercado, Fernando Collor tomando impeachment, Itamar Franco curtindo o carnaval com alguma carnavalesca. Depois Fernando Henrique se angariando com o Plano Real. Eu vou aproveitar dele para esclarecer. E aí eu vou falar um pouco mais das minhas posições políticas. Eu acho que todas as correntes políticas têm defeitos. Mas eu tenho uma razão para não ser direitista. O que diferencia hoje em dia direita e esquerda é uma questão de foco social. Tanto tucanos como petistas têm sim corrupção, têm sim lavagem de dinheiro, tem um monte dessas mazelas que todo dia a gente ouve na imprensa e sabe de qual cor e salteado. Eu acho que é inútil a gente ficar lembrando notícia por notícia, fato por fato. Só que o que eu acho que é a diferença entre esquerda e direita é que a direita privilegia essa coisa das coisas se cuidarem por si, dessa liberalidade, de se privilegiar a lógica do individual, do livre mercado, de cada um resolver por si. Mas quem é de fato trabalhador que bate carteira sente os efeitos do que é as suas contas e suas famílias estarem pelo fio da vontade do patrão. Por outro lado, não dá para negar que o Estado, com suas leis e suas proteções, tem suas morosidades também. Só que a questão é que, se a gente for pela simples lógica de que só o lucro, só o trabalho para ganhar dinheiro importa, a gente vai se esquecer que uma pessoa que precisa de saúde, precisa de um hospital, nem sempre vai poder pagar um médico, que nem toda a família vai poder pagar uma escola para ter uma educação para os filhos, que nem toda a família vai poder pagar exorbitâncias por uma casa. É nesse sentido que eu falo de certas questões de humanidade que eu acho que a lógica da direita negligencia. Não significa que eu veja a esquerda como boa selvagem, mas a esquerda mais radical, ela tem um tipo de defeito que eu considero que é antípoda ao do capitalismo, ao da direita. A direita exacerba o indivíduo em detrimento do social. A esquerda, ao contrário, cuida do social. Mas olha tanto e tão endeusadamente para o social que acaba sufocando o indivíduo. Tal é o defeito e as mazelas que a gente normalmente vê nos movimentos de esquerda. Quando a gente olha assembleísmos, reuniões morosas, discussões que patinam. E falando isso numa perspectiva esquerdista mais radical, e falando dos petistas, sim, o Petrolão, o Mensalão, é sim uma chaga na nossa sociedade. Porém, eu uso um argumento que talvez soe até um tanto malufista, mas que eu acho que tem uma certa lógica. Nota de rodapé: eu também não gosto do que o Maluf fez. Mas assim, se os petistas tiveram seus erros, eu acho que eles também tiveram seus méritos. Principalmente na área social, ainda que de uma maneira talvez até assistencialista, de um certo modo. Mas, gente, eu ouço gente dizer que Bolsa Família tem muita gente que se vale disso para não trabalhar. Deixar esse povo morrer de fome seria melhor? Deixar o povo sem hospital é melhor? São essas coisas que eu questiono. De modo que, em síntese, é nesse ponto que eu tenho discordância com a direita. Mas eu também não posso afirmar que eu sou estritamente de esquerda. O que eu acho, na verdade, é que a gente está vivendo um momento histórico em que os dois lados são defeituosos, mas ainda não surgiu, de fato, uma alternativa consistente. Eusébio, queria que você me esclarecesse uma curiosidade. Tem comida para todo mundo no mundo? Eu diria que se essa discussão não estivesse em pauta, primeiro, não haveria tantos movimentos ambientalistas. Segundo, não haveriam tantos movimentos fundiários. E até mesmo que a gente pensa de movimento fundiário, é muito mais amplo do que pensar em sem terra. Mesmo, aí eu vou falar com a experiência de quem já trabalhou com questão agrária, porque eu já fiz uns trabalhos informais nesse sentido, mesmo que a gente chama de movimentos de sem terra, é um conceito que a gente toma um movimento como todo, mas na verdade a questão fundiária é um grande balaio de gato. Existem várias facções, correntes políticas, grupos que brigam entre si, sim. Há o interesse em comum de se fazer a reforma agrária para que a terra cumpra a dita função social de assegurar a seguridade da sociedade. Mas a maneira como se pensa na seguridade social é muito distinta. O pessoal do Sem Terra pensa numa perspectiva claramente de esquerda, que lembra os governos de esquerda que a gente tem, tipo chavismo, Fidel. É muito aquela coisa de pega a terra de quem tem muito, faz uma administração centralizada e distribui igualmente para quem tem. Até aí tudo bem. Porém, a coisa esbarra em qual o critério para se estabelecer um mérito de qual terra vai se dar para quem. Isso não é uma questão ausente. Já se você pega um outro movimento de uma vertente diferente na questão fundiária, como por exemplo os adeptos da Feira ESP, já se pensa a questão da terra sob uma perspectiva muito mais sindical, por assim dizer. Uma lógica que é mais amparada na terra como um bem público, num parentesco com o conceito do funcionalismo público. Inclusive são dois grupos que têm muito conflito. E tem vários outros grupos, a própria dissidência do MLST, que é uma galera que rompeu com Sem Terra. A gente tem muitos movimentos fundiários e é uma questão que tinha que ser melhor estudada, inclusive. Então a gente vai em muitos terrenos pantanosos. Mas a gente tava falando muito dessa coisa das mazelas também da esquerda. Eu tô citando a questão fundiária como um exemplo também. Você acredita que essa coisa, talvez as comunidades alternativas possam conseguir sanar um pouco essas diferenças? Não sei se são modelos interessantes de terceira via, ecovilas... as comunidades mesmo alternativas de todos os tipos que tem. Você tem o que você acha disso? Essa possibilidade realmente é restrito e é meia dúzia de gente num país que consegue ter esse tipo de escolha ou mesmo sabe da existência disso, né? Sim, eu tenho um certo conhecimento de ecovilas, até porque tem uma ecovila aqui de São Carlos, o Tibá, com quem eu tive várias vivências muito próximas, assim. E eu já tive também notícias de outras comunidades alternativas. Assim, pelo que eu conheço, que ainda assim há muito mais a conhecer, porque é um movimento também muito amplo, mostra-se uma alternativa que pode vir a ser interessante. Até porque esse movimento de ecovila, ele se pauta em princípios muito mais holísticos do que é uma vida em sociedade, de se construir de maneira orgânica uma vida em sociedade, assim. A própria questão da permacultura, o conceito de partilha justa, as formas permaculturais de se trabalhar agricultura sustentável, de se trabalhar agroecologia, de se buscar novos modelos de convívio social, de decisão social, de educação, inclusive. É uma experiência que ainda carece de uma maior abrangência, talvez. Mas é também de se questionar pela própria maneira orgânica como o movimento das ecovilas se desenvolve, como seria essa questão da abrangência. Exatamente porque eu vejo que as ecovilas, elas têm princípios comuns, mas ao mesmo tempo elas têm muito a preocupação de cada comunidade estabelecer suas próprias regras e suas próprias lógicas. Nesse sentido, as ecovilas, elas têm um grande cuidado com a escala mais básica, mais micro do que é uma vida em sociedade. E é aí que eu vejo uma diferença, por exemplo, em relação ao Sem Terra. O Sem Terra, eles têm uma plataforma macropolítica de como construir uma sociedade. Só que isso é meio colocado como uma condição sine qua non para quem adere. Nesse sentido, as ecovilas desenvolvem a construção de um convívio alternativo de uma maneira muito mais do micro para o macro, de partir da célula mínima da questão das famílias, dos grupos familiares em sua perspectiva mais ampla, daí para um grupo social mais maior, que reúne essas famílias e pessoas avulsas, daí esse grupo para comunicação com vários grupos semelhantes e por aí sucessivamente. Então, assim, se o Sem Terra parte de um princípio político macro para forjar o micro, o movimento das ecovilas, ao contrário, parte do incremento do micro para fazer o macro. E é isso que é muito interessante. Se isso vai ter futuramente uma abrangência a ponto de ser um movimento com uma força política maior ao ponto de se tornar de fato uma terceira via, eu acho que só o tempo para dizer. Vai depender muito de como essas forças vão articular, como elas vão ter capacidade de criar plataformas de fato, de reivindicações para o grupo numa perspectiva mais macro, mas especialmente da capacidade que as ecovilas, como um grupo macro, vão ter de manter pautas políticas, mas ao mesmo tempo sem perder a perspectiva e a identidade do micro e até do mais individual. Eu diria que esse é o grande desafio que o movimento das ecovilas está se propondo. E assim, é um grupo que está crescendo. Ano passado mesmo, na mesma citada Ecovila Tibá, nós tivemos um encontro nacional de comunidades alternativas de agroecologia, o ENGA, que pela notícia que eu tive, abrigou na Ecovila mais de 500 pessoas vindas de ecovilas do país inteiro. Isso não é pouca coisa. E é uma galera muito interessada em construir algo. Deixa eu fazer uma propaganda. Na Rádio Capivara estava lá no evento do ENGA. Tava, a gente tinha um posto lá, uma rádio montada para divulgar dentro do Tibá o que estava acontecendo, se era hora do almoço, se tinha alguma reunião, alguma coisa da galera. Eu fiquei um dia lá e a gente fez algumas oficinas de rádio para a galera. Interessante. Né? Fazer a... como é que chama? A divisão das terras do ar também, não é? Voltando àquilo que a Larissa estava falando, eu queria muito ter estado nesse encontro, mas o destino quis que tivesse um concurso no meio do caminho. Essas questões de sobrevivência. Mas, de qualquer maneira, iniciativa louvável. A gente tem mesmo que dar voz para esse pessoal que tem ideias novas e queira se manifestar. Eu acho que é assim que a gente dá voz a todo mundo que precisa ter voz. Se há um caminho para aquilo que nós chamamos de democracia, o caminho é esse, que eu ainda acredito, apesar das mazelas que temos. Vamos para mais uma música? A gente estava falando, aliás, de desentendimentos entre os movimentos, ou do sonho dos entendimentos. É o Enigma? Isso. Devo dizer que o Enigma é um grupo que eu sempre tinha escutado as músicas meio eletrônicas, meio étnicas, en passant. Muito en passant. Até que de uns tempos pra trás eu tenho ouvido mais coisa desse grupo que tem me causado grande impressão. É um grupo que passa mensagens fortes e que, sobretudo, não tem nenhuma preocupação de ser politicamente correto. Quem que já não ouviu alguma vez aquela música que misturam canto gregoriano, batidas eletrônicas, um frade que sonha com as ruínas de uma igreja e com aquela voz feminina que sussurra? Porém, essa música do Enigma é uma música mais recente do último álbum que foi lançado, que é uma música chamada The Same Parents. O título pode ser traduzido como Os Pais Próximos, ou As Mães Próximas. É interessante a gente falar as duas perspectivas de gênero, porque isso também é importante. Parênteses. Tô até alongando antes da música. Mas tem coisas que têm que ser ditas mesmo. Eu concordo. A gente ainda tem que fazer uma batalha pra gente implantar na língua portuguesa o que eu chamaria de gênero neutro. Eu acho que se existem homens e mulheres no recinto, não são todos nem todas. Tem que existir um todos. Isso é uma teoria. Mas voltando a falar da música, pra gente não divagar muito também, é uma música que passa uma mensagem muito bonita, assim. Pode até parecer meio fanista, mas é uma música que fala uma coisa muito do tipo: nós temos pais e mães desde muitos milhões de anos atrás. Por que não somos capazes de viver sem fome e nem guerra? É uma mensagem assim, que você presta atenção na letra. Tudo bem que ela vai ser cantada em inglês, mas se você vê a letra, é um negócio que faz chorar se você olhar muito. Manda aí. Eu pensei em procurar, pelo menos pra gente aqui, ver se não tem um legendado, né? Vamos ver aqui, legendado. Pode a gente ser. Vê os, não é? Legenda. Pô, acho que não vai ter. Deixa eu tirar esse punhado de informação aqui, legenda. Isso. Aí, ó. Achamos. Bom, e é o mesmo vídeo. Mesmo vídeo? É. Ah, então posso pôr esse aqui mesmo. Pode pôr. Beleza. Espero que esteja completo, que não seja fake. Thank you. don't understand. E aí? Diz pra gente. Linda a música, né? A mensagem é muito forte mesmo, né? Sim, sim. Clipe legal. Uhum, sim, sim. E é muito isso, né? É muito essa coisa do que a gente sonha que é a sociedade ideal, né? O que é a sociedade ideal? Como isso nos desafia tanto? Uhum. E é muito o tipo de coisa que a gente para pensar. O ser humano é capaz de construir prédios, pontes, desviar curso de rio. Como que a gente pode não ser capaz de deter a matança dos peixes da natureza e até mesmo da fome dos crimes que nos assolam? Isso sim justifica o nome da banda que tocou aquela música. O Laurindo aqui da rádio, ele sempre tem a ideia de que a gente devia parar toda a produção intelectual de arte, de cinema, e só tentar entender por que que ainda não deu certo, entendeu? Por que que a gente consegue fazer esse punhado de coisa, mas não consegue alimentar todo mundo, simplesmente? Ora, isso não assim. É a lógica que os meditadores indianos pregam? O povo que trabalha com meditação tem aquela história de Anapana, de Vipassana, aquela coisa de que a gente só consegue entrar em alfa quando a gente consegue parar o próprio pensamento. Não é um exercício fácil, especialmente em nossos tempos modernos. A maravilha do mundo internetico, o mesmo que nos trouxe a liberalidade das músicas e o desespero da indústria cultural, também nos colocou diante de um enigma. Nós vivemos bombardeados por informação. E o que se discute até mesmo na minha prezada área de biblioteconomia, também chamada ciência da informação, é justamente isso. A gente tem informação, mas essa informação é realmente uma informação qualificada? Será que todas as notícias que a gente recebe em Facebook, Twitter, rede social a dar com pau? Será que tudo tem veracidade? E principalmente uma coisa que eu ando pensando muito em cima disso: as gerações que estão vindo estão se acostumando a receber informação processada, mas estão se desacostumando a pensar informação. E isso inclui a própria produção da informação. Mídia livre, não é uma ideia boa? Ora, hein? Isso, esse, até esse mesmo. Esse ano faz 50 anos da Rede Globulos. Isso, até mesmo. As pessoas que trabalham com direito autoral, que defendem coisas como Creative Commons, defendem muito bem. Mesmo no mundo acadêmico, no próprio mundo da economia, existem umas correntes acadêmicas que discutem a importância do livre acesso até em prol do próprio desenvolvimento da ciência. O que se defende no mundo acadêmico é que é muito mais fácil desenvolver ciência sem as barreiras que o direito autoral tradicional impõe. Há o outro lado da moeda. Eu acho que sim. Tem que haver um reconhecimento do pensamento intelectual e de sua autoria. Eu não sou totalmente contra se regular a autoria, mas desde que isso atue em benefício do bem comum e que se trate o conhecimento como um bem comum. Porém, mesmo o livre acesso pode ter suas mazelas. E é algo que precisamos pensar também. Há um exemplo internético de uma tragédia que desde que eu vi eu nunca esqueço. Há um tempo atrás houve o caso de uma dona de casa no Guarujá que pelos Facebooks da vida começaram a acusá-la, porém sem ter provas consistentes pelo que se diz, começaram a acusá-la de fazer magia sombria com crianças. Nota de rodapé. Eu falo magia sombria, inspirado nas traduções do Guerra das Estrelas, porque eu não gosto de falar magia negra, uma vez que eu sou defensor dos direitos raciais e particularmente os africanistas, especialmente quando eles são defendidos sob uma perspectiva novamente de um bem comum. Mas voltando à questão da dona de casa, fizeram essa acusação contra ela pelo Facebook. O que que fizeram? Encontraram ela na rua e lincharam ela sumariamente. Por outro lado, é inegável que os Facebooks também têm um grande poder, até mesmo de chamar mobilizações planetárias. O Avaaz está no mundo internetico para não nos deixar mentir. Aliás, estão fazendo campanha para renovar as tecnologias, diga-se. Desculpa, Eusébio, como é que é isso? Avaaz, que é esse negócio? O Avaaz é tipo um daqueles mecanismos de petição virtual. É gerenciado por um grupo de pessoas voluntariamente interessadas que gerenciam o site, e quando tem uma pauta de grande vulto, fazem abaixos assinados em corrente para quem é cadastrado, pelas quais as pessoas podem deixar sua rubrica via e-mail para apoiar uma determinada causa. Já fizeram abaixos assinados para questões do Congresso, para causas ambientais mundiais, para assuntos diversos. Existe o Avaaz, um outro outro site que é do mesmo gênero, que lança abaixo assinado do mesmo porte, é o change.org. São mecanismos que eu considero, por assim dizer, de defesa de causa com um argumento, de uma certa forma, qualificado, assim, por pessoas que têm interesse. Então, a internet é uma arma poderosíssima. Só que, como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para bons e para maus propósitos. Depende da cabeça de quem está usando. E é isso que as pessoas precisam ter atenção. Do mesmo jeito que se solta uma notícia no Facebook, um hacker invade sua conta de banco. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Pois é, Bill. Tem uma proposta rápida para você. Desculpa te atrapalhar no seu raciocínio. Vamos falar um oi para quem chegou agora? Claro que sim. Tem bastante gente agora aqui, a gente não falou um oi ainda. Eu acho que podia fazer aquela famosa roda de apresente-se, fale alguma coisa que tá sentindo no momento. Bom, então eu vou começar. Eu sou Falácia. Tô me sentindo muito bem, muito à vontade conversando aqui com o Eusébio. É muito gostoso ouvir o Eusébio falar, um discurso que você vai acompanhando uma história, ele vai montando uma história para você, para te mostrar a opinião dele, não é para convencer, é muito bonito mesmo. É de coração ver que o jeito que você fala. Olá, eu sou a Natália. Tô me sentindo feliz aqui também, cheguei com mil pensamentos e aí você fala de sonhos e tanta coisa linda. Nossa, tô tranquila agora. Bom lembrar que a gente pode acreditar também. Gratidão. Oi, Eusébio. Oiê. Eu sou a Gabi e eu tô me sentindo bem. Muito bem. Curti muito o som, inclusive, viu? Curti. Obrigada por me mostrar esse som. Eu falo Zébio, pela intimidade de casa. E tava me sentindo bem desde casa, que eu tava assistindo lá com o Japa. Então eu já tava se divertindo de antes. Aí no intervalo da segunda música eu resolvi conferir de perto. Você tava ouvindo pela rádio mesmo? Eusébio, querido, deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com os livros, essa relação diária com os livros, né? No o teu trabalho, você tem uma relação muito material, né, com o livro. Mas o que eu queria te perguntar é em que momento, assim, quais foram os momentos assim que nesse trabalho tão, né, em certo sentido é um trabalho burocrático, né? Então existe uma dureza nesse trabalho, mas que momento que essa dureza foi quebrada por um livro que você encontrou? Pergunta sas interessante. Antes de respondê-la, eu me sinto até muito emocionado de ver que tantas pessoas estão se sentindo tranquilas, assim, de me escutarem. Eu penso assim, que a nossa vida em si, já que você falou, Lari, de livros, a nossa vida mesmo é um livro aberto, sabe? E já fazendo o gancho, aliás, se eu posso dizer que eu tenho um grande tesouro em toda essa vida e em todo esse livro vital que eu guardo comigo. Esse tesouro são as pessoas que me acolhem e me acompanham. E se tem uma coisa que na minha vida eu não posso reclamar, é que muitas pessoas têm me acolhido e me querido bem, assim. Isso é realmente meu grande tesouro. Meu grande tesouro. Chegou mais uma pessoa. Quer dar uns cumprimentos? Olá, boa noite. Meu nome é Iberê. O que mais? Como está se sentindo? Eu estou me sentindo bem, com uma galera legal aqui que eu não conhecia. Muito prazer. Chegando de nave, numa espaçonave aqui do nada. É isso. Larissa, você falou dessa relação com a leitura enquanto bibliotecário. Vou tentar fazer um exercício de partir do geral pro específico. Leitura também é um conceito que tem seus pântanos. O próprio conceito de livro também os tem. E se a gente considerar que hoje em dia a gente tem informação digital e em vários formatos, isso se amplia ainda mais. Mas falar da leitura enquanto leitor ou leitora comum e dentro da biblioteconomia é falar de perspectivas distintas de como se encara o livro. E dizer que a biblioteconomia tem um lado que soa burocrático de encarar os livros, é também falar do próprio papel disso que a gente chama de burocracia. Eu costumo dizer um paradoxo sobre a profissão bibliotecária. Oa! Bibliotecário, lá tô eu usando o gênero neutro de novo. Eu estou defendendo isso. Ou a bibliotecário nunca vai ler todos os 20 mil livros que tem numa biblioteca, mas tem o papel de mostrar a qualquer pessoa que leia sobre determinado assunto o caminho para se achar os 20 mil livros. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes se tem a ilusão de que o bibliotecário lê muito. Na verdade, o bibliotecário, ele é um catalogador, um organizador de livros. Ele ou ela organiza os livros. E muitas vezes a maneira como a pessoa bibliotecária está lidando com os livros é diferente de uma pessoa que pega um livro para ler a fundo. Na verdade, a gente tem várias formas de leitura. Quem lê o dicionário não lê um dicionário de cabo a rabo como leria um romance do Machado de Assis. Aqui, o dicionário, ou aquilo que a gente chama de obra de referência, que inclui enciclopédia, que inclui até mesmo um santo Google, em última análise, é aquele tipo de obra que você tem uma dúvida sobre determinada coisa e vai em determinado lugar da obra saber sobre essa coisa. Por isso que chama obra de referência. Você quer uma referência sobre aquela palavra, sobre aquele tema. Já se você lê um romance, você já tem outro tipo de leitura. Já se você lê um livro de autoajuda, você já está buscando outras coisas. Já um livro de religião, você já lê de outra maneira. E assim por diante. Já um bibliotecário lê um livro para dizer: esse livro fala sobre determinado assunto, é de tal autor ou tal autora, tem tal título, foi editado por tal editora, a fim de que uma pessoa vá na estante e ache aquele livro. Isso também é uma maneira de leitura. É uma leitura técnica do livro. Mas mesmo a classe bibliotecária não se limita a só catalogar livros. Há também a parte de se incentivar a leitura. É aí que surge aquilo que a gente chama de ações culturais. Aí surgem os eventos sobre leitura, surgem as contações de história, os teatros infanto-juvenis, as ações educativas relacionadas à leitura, que já é uma outra vertente da biblioteconomia. Então a gente está falando sobre vários estilos de leitura. Por outro lado, sabem uma classe profissional que eu vejo que tem conflito com bibliotecário? Editor de livro. Porque quando um bibliotecário põe um livro numa biblioteca, a função dele fazer todo aquele trabalho de catalogar é, ou pelo menos eu penso que deveria ser, possibilitar o acesso à leitura ou à informação de uma maneira mais ampla para qualquer cidadão ou cidadã que queira aquela informação. Já o interesse do editor é diferente. Ele quer uma obra que ele considera boa para vender aquela obra. Já é uma perspectiva mais comercial. A pessoa do sebo, ela vai por esse viés também e trata o livro de uma maneira até sentimental, inclusive na maneira de organizar os livros. Basta ver que sebo, de uma maneira geral, tá muito longe de ser biblioteca. Que etiquetinha de CDD, etiqueta de lombado o quê? Os livros ficam daquele jeito mesmo, uns deitados em cima dos outros. Ali é literatura, ali é religião, ali é autoajuda, ali é livro sobre arte. Um organizador de sebo dificilmente se preocupa em organizar os livros. Até porque o propósito nem é esse. O propósito é da pessoa ir e ficar olhando mesmo. Uma biblioteca nesse sentido já é muito mais pontual. A pessoa quer aquele livro. Ou ela quer pesquisar livros sobre aquele assunto. Já é outro tipo de foco. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu tentei dar uma perspectiva bem ampla, assim. Gente, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade sempre. Tipo, de sabatinar. Aliás, tem mais um na roda pra ser apresentado. Já que foi com um, faz com todo mundo, viu? Boa noite, boa noite. Meu nome? Sub, e eu estou sentindo um pouco de frio aqui, né? Cheguei, a primeira coisa que eu notei é que esfriou. Não é bem uma pergunta, mas eu gostaria de pedir pro Eusébio que ele falasse ou o Kim de hoje, ou declamasse alguma coisa pra nós. Kim do calendário Maia. Que ele eu domina. Estou sem papéis oraculares no momento. Para não ampliar o silêncio, eu acho que dessa vez eu vou usar o método celuloide computacional. Tudo bem, o celular sim rastreia a nossa vida, mas ele também facilita a vida um pouco. Mas eu demorei para me convencer disso, minha gente. O nosso amigo aqui do lado, o Magrão, é testemunho do tanto que eu resisti a ter esse aparelho. O nome do Kim do calendário Maia de hoje é... Acho que é interessante falar primeiro o que é o calendário Maia, né? Já que puxar a sardinha, vai que tem alguma pessoa que esteja curiosa pra saber, alguém que nunca ouviu falar, né? O calendário Maia, ele é muito antigo. Ele surgiu com as antigas tribos maias do tempo da América, que chamam de pré-colombiana, de antes do Cabral e do Hernán Cortés. Uma coisa que se fala muito dos maias é o profundo conhecimento que eles tinham sobre o tempo e sobre a astronomia. Na verdade, os maias, eles tinham 5 calendários diferentes para as mais diversas ocasiões. E muito recentemente, num movimento tanto de exaltar os atributos místicos do calendário Maia e também de questionar a maneira como a sociedade moderna usa a temporalidade até como uma forma de opressão, aquela coisa de produção em massa, tempo medido no ponteiro do relógio. Surgiu um movimento que é o chamado movimento do sincronário da paz, que defende a implantação do uso do calendário Maia sincronizado a um outro calendário, que é o calendário das 13 luas. Aí o pessoal tem toda uma teoria sobre que os dias da semana têm relação com o chakra humano, que cada mês tem uma relação com uma determinada energia da lua, que cada dia do calendário sagrado, que são chamados Kins, tem uma determinada energia sagrada que associa a influência do sol com o tom da lua. É uma coisa que, para se explicar no prezado programa de rádio, possivelmente a gente precisaria de uns 3 programas para ficar falando. Vamos fazer uma série dessa, Eusébio? Você topa? Né? A gente traz de várias... repente não tem... mais, que de rompente. Né? A gente pega e faz um. Chama uma galera que tiver a fim de conversar sobre isso, que conhece isso também sobre o assunto, é legal. Eu até recomendaria. Existe o site do Sincronário Maia, que é o www.sincronariodapaz.org. Eu não sou exatamente vinculado ao movimento. Eu uso o calendário maia informalmente, assim. Mas eu tenho sentido um papel muito importante no sentido de me equilibrar até misticamente, olhar com outro olhar a temporalidade e o que tá ao meu redor, assim. Mas eu acho que seria interessante, de repente, eu vir, mas vir também alguma pessoa que seja do movimento. Porque eu vou dar um conceito intuitivo do que eu conheço do calendário maia. Mas se você chamar uma pessoa que conhece a fundo o sincronário, ela já vai dar um conceito muito mais místico e muito mais profundo, assim. Eu acho que seria interessante colocar frente a frente a perspectiva de um leigo e informal usuário do sincronário maia e de uma pessoa que realmente encara o sincronário maia como um movimento e até mesmo uma militância por uma outra forma de temporalidade, né? O dia de hoje é um Kim chamado Caminhante do Céu Elétrico Vermelho. É seu Kim, né? Hoje é aniversário do Magro. Hoje é aniversário do Magro. O Kim do Magro diz: ativo com o fim de explorar, vinculando a vigilância. Selo a saída do espaço com o tom elétrico do serviço. Eu sou guiado pelo poder da navegação. Cada Kim tem uma frase que o caracteriza. A frase desse Kim é: o caminho para chegar ao conhecimento da verdade é atravessar o horizonte do temor, servir. Que bonito. De arrepiar, né? O plasma de hoje, que é o dia da semana, é Lime, que tem a ver com o chakra chamado de plexo solar. Só um detalhe. Parabéns, Magrão. Parabéns. Gostei. Parabéns duas vezes, assim, né? Uma descrição dessa, assim, é legal. Eu enxergo o Magrão, assim. É. Tem muitos traços aí. Não conheço tanto o Magrão, mas... Uhum. Das nossas conversas vai por aí. O cara é muito gente boa. Sim, sim. Eusébio. Diga. Você quer pedir mais uma música? A terceira. Gostaria de pedir, sim. Na verdade, eu tô pensando qual das várias músicas que eu poderia. A dica é que vai ser outro enigma. Procura! Bom, eu acho que eu vou pôr agora uma música mais pra sacudir o pensamento. A gente tá falando tanto dessa coisa de procurar terceiras vias, alternativas sociais. Essa é uma música mais agressiva, por assim dizer. Busca aí Seven Lives Many Faces. Põe. Isso. Com legenda é mais interessante. É longa a música? Não, né? Quanto tempo tem essa música? Acho que não tem legendado. É que é o nome do álbum também. Enigma, mas eu acho que lá, mesmo sem legenda, põe esse vamos vídeo esse que aqui, tem a mulher. Né? Tá. Bom, vamos aí. Daqui a pouco a gente volta, então. Você daqui a falar... pouco falamos só. É, daqui a pouco a gente fala sobre ela, né? Bom, estamos de volta aí no De Cara com a Capivara. A gente acabou de assistir Seven Lines do Enigma aqui, né? Que conta pra gente aí, desvenda esse enigma aqui. O clipe é bem misterioso, só eu não entendi a letra, só olhando o clipe eu fiquei curioso. Sete vidas, muitas faces. Esse é o início de suas sete vidas. É uma música que fala muito sobre as batalhas que a gente tem na vida da gente. E a voz que canta a letra, que é a voz do cantor Andrew Donalds, ela é muito incisiva. Ela é muito, vai muito no sentido de: quero ver você encarar teus desafios agora. Ela é bem categórica nesse sentido. E até de se falar muito dos terrores de enfrentar os desafios da vida também. Ops. Eusébio, vai falando aí que eu vou consertar esse problema. Sim. Muito nesse sentido. Você vê que aparece a mulher se preparando no clipe, você ouve aquele tio, tio, tio, querendo dizer: calma, relaxe, take it easy, se prepara. Bem assim. E eu acho que é muito uma coisa mesmo de: a vida tá aí, os desafios estão aí pra serem vividos, bola pra frente e... cara, o trem da vida, né? Eu penso muito, de vez em quando, na minha infância. Porque foi um momento que, sei lá, eu sentia que podia tudo, sentia que tudo podia dar certo, assim, não sei, eu tinha muito essa sensação. Não via tanto problema no mundo, né? Você não enxerga muita coisa. Você vê o que tá muito próximo de você. Uhum. Como que você vê essa coisa da... Você falou, a gente começou falando sobre educação antes de você entrar, né? Isso. Retomando, você falou sobre infância, né? É. Infância é uma fase muito marcante, né? De fato é. Só que é curioso como ela pode ser marcante em vários sentidos, na verdade. As crianças têm autonomia, criam seu próprio mundo em torno delas, imaginam seu próprio mundo. Mas, ao mesmo tempo, o mundo adulto também forja o que é o mundo das crianças. Constrói em cima desse mundo. E, dependendo da maneira como essa interação entre esses dois mundos se dá, pode-se construir desde belezas muito prodigiosas até se forjar tragédias de proporções incalculáveis. Dos mesmos ventres que nascem Gandhi, nascem Hitlers. Então conta pra gente agora, pra pensar um pouco mais rápido. Pensei na ideia de a gente fazer uma roda de perguntas pra você. Sim. Um pouco mais rápidas, assim, uma dinâmica mais rápida. O que você acha? Pode ser? Eu sou devagador. Não tem problema. Mas vou atender o desafio como se fizesse uma prova de concurso público. Não, por favor. Ô Eusébio, então eu tenho uma pergunta, na verdade uma curiosidade, né? Queria saber como que surgiu na sua vida, como que você descobriu o efeito ressonante e meditativo do ranger de portas, né, que você apresentou para a gente. Eu demorei um tempo para entender a profundidade do ranger das portas e realmente, depois de um tempo, aquilo fez todo sentido para mim, assim. Queria saber como que foi. Foi um dia que alguém abriu uma porta e você viu aquilo de uma forma diferente ou não? Isso é semelhante a gente se perguntar por que a poesia é poesia. Há certos prazeres que não se nomeiam. E essa coisa de ranger a porta, que me vem meio como um cartão de visita, ou até como uma brincadeira ou uma molecagem, vai muito no sentido lúdico de algo que causa um prazer supremo ou até mesmo enche o saco. A minha namorada, por exemplo, tem criado constantemente artifícios espertos para me desarmar. Mas eu diria que é algo tão explicável quanto supercalifragilisticexpialidocious da Mary Poppins. Prazer supremo. Catarse. Mas o testemunho do Jonas, essa coisa de descobrir o efeito meditativo, que é curioso. A turma do Jonas, que não é uma turma pequena, tinha ouvido esse meu fortuitamente. Mas houve uma vez que, por algum motivo, num sítio que o Jonas e uma galera se reúne, um sítio muito bacana e muito gostoso, deixa a seu critério falar sobre se tiver vontade. Uma galera tava reunida e de repente alguém se lembrou do meu ranger da porta. E aí todo mundo... O negócio, conta-se, que virou um mantra. Essa coisa do mantra é uma prova clara pra mim que tem certas coisas que, para além de não se conceituar e não ter explicação delimitada, escapa até mesmo a gente própria, assim. Especialmente quando a mensagem é profunda. E mensagem muitas vezes não se fala só em palavras. Muitas vezes um pode dizer muita coisa. Bom, vamos pro momento então, rodada. Deixa eu inventar uma pergunta pra você então agora. O amor nasce do ódio? Perguntinha difícil. Se os poetas soubessem o que é o amor, não se faria tanta poesia romântica. Se os cineastas soubessem o que é o ódio, a indústria hollywoodiana não faturaria tanta bilheteria com a cultura da morte. Fila de banco, Eusébio. Hein? Fila de banco. É o supercalifragilisticexpialidocious do mal. vai vendo tipo assim ou tipo assim vai vendo? Frase Tostines. Com quantos paus faz uma canoa? Qual o tamanho da canoa? E considerando que numa história infanto-juvenil a canoa pode ter muitos atributos que vai além da árvore morta. É... Já que falamos sobre isso, é aí que eu digo que são essas coisas que a nossa vida olha e observe, tipo assim, vai vendo. Oi, Eusébio, eu não sei se você chegou a comentar aqui que teve uma época antes de você vir para São Carlos que você trabalhava no banco, né? Você contou? Sim, essa... sim, esse assunto entrou em pauta. Então eu passo aqui pro Falácio. Qual o melhor banco? Banco da praça ou banco de casa? Dois universos. O banco de casa é aquele que você reúne o que é familiar. O banco da praça é o Facebook analógico. Mas existem... também os inbox da vida, tipo os palquinhos, os bares do centro. Bom, eu acho que a gente podia pensar mais uma música e depois a gente ver como é que a gente vai continuar. O que você acha? Sim, sim. Você tem música em mente? Quer pedir Na uma... verdade, eu tenho. E eu quero dizer que, dado o avançar da hora, eu terei que começar a forçar a saideira. Ok, ok. Bom, passamos por Maria Naidar, vimos dois enigmas. Eu tinha até pensado em Enya, mas eu acho que o momento não é tão New Age. Então eu vou escolher uma música na linha do Enigma, mas um pouco mais étnica. Procura Deep Forest. É isso, Deep Fox? Forest. Forest. Apareceu ali. Ali. Deep Forest, qual? Seleciona tudo. Dá um enter. Deixa eu ver. Deep Forest. Desce a página. Descendo. Mais, mais. Mais. Mais. Eu queria achar o vídeo da música de Deep Forest. Mas vai ser meio complexa a tarefa. Então, faz assim. Sobe de novo. Vou pôr essa canção de Marta. Nota de rodapé. Não é à toa que essa é a música do meu celular. O Deep Forest é na verdade um projeto musical de um francês maluco e ufanista chamado Eric Mocquet, que da mesma maneira que o Enigma faz um som eletrônico meio étnico, mistura coros de tribos, batuques africanos, pega sonoridades de vários lugares distintos. Ele até mesmo fez um projeto musical com melodias relacionadas ao Brasil, chamado Deep Brasil. As letras são um pouco rasas, mas a música é boa. Essa música, particularmente, ele pega uma melodia meio eslava e ele chama uma cantora húngara chamada Marta Sebastian para cantar. Que vocês vão ver que ela tem uma voz muito característica. Manda! Mistá na mistá, maior milagre. Bom, eu acho que a gente podia já ir finalizando, né, Eusébio? Isso. Sobre o Deep Forest. Um comentário. Um grupo para mostrar que a perspectiva musical pode ser mais ampla. E, bom, eu acho que... quanto você tem de tempo? Quanto você quer mais ficar aqui batendo papo? Você que manda. Eu diria que neste momento... Ah, é? O tempo que eu me prolongar é o tempo que a minha namorada vai se preocupar comigo. Então, de só uma última coisa. Deixa um recado pra mim, pra eu lembrar depois. Pra você lembrar depois. Dá uma ideia pra eu lembrar depois. Onde você escutar um jonguas gitando, uma ciranda rodando e uma criança dançando, é lá que você irá me encontrar. bom saber, legal. Legal, vou lembrar desse mais tarde. Bom, então é isso. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando a gente tão boa. Legal, legal. Falou então. E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... Você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.